bravo, sono venuto a fare a Maceo. Código 94, Maceo, nível 350 está autorizado, via pelo uísque 58 até Orago, após Orago direto Maceo. Decolando a 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5564, controle 119.8. Autorizado, 350, Maceió, já pelo 58 até Orago, após direto Maceió. Decolando a 10, primeira subida Puca, Caju. Redmond 994, no portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Gol 9714, estamos em Santo Recife, 12545, que é o término, 12685. Recife, 12545, 2085, gol 9714. Gol 1896, boa noite, ciente da Bravo, quando possível autorização, João Pessoa, 896. Boa noite, 96, João Pessoa, cumpriu 370. Afirmativo. Sete, boa noite, 96, João Pessoa, nível 370, está autorizado, via Peruísque 58 até Recife, após direto, recolada 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5566, controle 120, correção 119.8, controle. Autorizado João Pessoa, 370, via Peruíque 58, Recife direto. Recola, pistão ao zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5660, controle 119.8, o gol 189. O transponder 5566. Correção 5566. Correto, boa noite, 96, no portão 1, não chame pronto, pushback. Camaral, 8, 9, 10. controle Salvador, boa noite, tá 3170, informação Bravo. Boa noite, tá 3170, vai direto Luna, desça para 2000 pés, Kinegama 013, reporte no localizador. Direto Luna, desça 013, desça para 2000 pés, reporte no localizador, tá 3170. O 4 está livre, chame táxi. De Alfa com temperatura 118.95, altímetro padrão no 0 no 3. Tenho um bom voo e boa noite, bom 9 na 4. 994, tá pronto, confirmando? 080 grau, 089, decolagem autorizada, pista 10. Autorizada, reta decolagem? Afirmativo, 080 graus, 612 nós. 94-44-1198. 198, bom dia. Salvador, muito bom dia. Gol 994, vai livrar 2 mil pés. Gol 994, contato radar, vai para unida 350, sai da PUCA. PUCA 350, o 994. Voo 1896, pushback acionamento, posição 1896. 1896, no 1 tá livre, chama táxi. Chamará táxi 896. Tá 3170 no localizador, visual com a pista. Tá 3170, complexo final, torre 1195. Torre 1195, tá 3170. Gol no 994, Santander Recife, 12545, OTR 12685. Sequência, confirma, por favor. 12545 e OTR 12685. 2545, 265. Obrigado, tenha um bom dia. Torre Salvador, boa noite, está 3170, passou em Jacerra, baixar travado. Pouso autorizado, pista 10, 090 graus, 089, 31970. Autorizado o pouso, pista 90, está 3170. Uno 896 para o táxi com 99 a bordo, autonomia de 2 horas e 37, altero da Fortaleza, 896. Direita Indy Alpha, com espera 2.18.95, altímetro padrão no 013, tem um bom voo e boa noite, com 896. Direita Indy, voz alta, ponto de espera 2.95, 896, uma boa noite. Boa noite, voo no 896, ponto de espera no 0, pronto, 896. A Lima tem pista 10, 1896. A Lima tem 1-0, voo no 896. Direita 1-2-1-9. Direita chama o sol 1-2-0-9, até 3-1-7-0. Salvador, boa noite, está 3-1-7-0, liberando a pista. 3-1-7-0, táxi livre Alfa e Juliette, portão 62. Autorizado táxi Alfa e Juliette para o portão 62, está 3-1-7-0. Decolagem, pista no 0, gol no 8-9. Decolou 896, decolou 54198. 198, pô. Gol 1896, decolou na saída Pucaracaju, 896. Boa noite, Gol 1896, contato radar, suba para o nível 370, saída Puca. 370, perfil da Puca, 896. 896, chame Recife em 12545, boa noite. 12545, uma boa noite.